querendo ela aqui. Eu peço a lua, que é mais fácil de encontrar. A lua em qualquer lugar do mundo, ela pode estar. Lua, se você encontrar no estado vizinho, mais rápido possível, manda ela pra mim. Se ela não quiser voltar, é só você lembrá-la. Os momentos de carinhos que ficamos a trocar. Boa, só você foi testemunha desse nosso amor. Aquele dia lá na praia, você nos clareou. Nós estávamos a sós, fazendo amor. Você chegou tão de repente, nos surpreendeu, nos clareou. Oh, oh, oh, oh. Mas se você tá surpreso a lua pra me ajudar, você tem que entender. Yeah, yeah, yeah, yes. Pois só quem ama, a lua pode se comunicar. Mas se você tá surpreso ao me ver pedindo a lua pra me ajudar, você tem que entender. Só quem ama, com a lua pode se comunicar. Lua, essa minha gata pra mim, lua. Eu te agradeço tanto. Você tá surpreso ao me ver pedindo a lua pra me ajudar. Você tem que entender, yeah, yeah, yeah, yes. Pois só quem ama, a lua pode se comunicar. Mas se você tá surpreso, pra me ajudar, você tem que entender. Yeah, yeah, yeah, yes. Pois só quem ama, com a lua pode se comunicar. Mas se você tá surpreso ao me ver pedindo a lua pra me ajudar, você tem